De vez em quando me pego pensando em você, que louco, né? De vez em quando essa vontade de te ver, que louco, né? Eu já tentei parar pra não me machucar, mas não consigo, não vai dar. Eu já tentei parar pra não me machucar, mas não consigo, não vai dar. Você me faz pensar em não pensar em nada, me fez esquecer de tudo naquela pegada. Disse vem cá, morena cacheada, que eu vou te mostrar como faz essa parada. Um 4-4K pra gente se pegar, um friozinho, um edredom fez o clima rolar. Relaxa que eu não tô pensando na gente se casar, mas quem sabe, né? Pode ser, sei lá, quando anoitecer. Quero só você amanhecer. Quero só você quando anoitecer. Quero só você amanhecer. Você me faz pensar em não pensar em nada, me fez esquecer de tudo naquela pegada. Disse vem cá, morena cacheada, que eu vou te mostrar como faz essa parada. Um 4-4K pra gente se pegar, um friozinho, um edredom fez o clima rolar. Relaxa que eu não tô pensando na gente se casar, mas quem sabe, né? Pode ser, sei lá, quando anoitecer. Quero só você amanhecer. Quando anoitecer, quero só você, só você, só você.